fazer com essa vida? Eu não sei o que fazer com essa vida. Não sei o que fazer com essa vida. Não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer. Thank you. fazer 500. Não sei o que fazer. Isto abre, eu não sabia que estava aí. Também não. Não sei o que fazer. Acho que sim.